Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais estou perto. Em vez de noite fosse dia, o sol brilhasse a poesia. Em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada uma outra sombra a me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe na cidade. Se deixou meu bem querer, e eu vou sozinho sem carinho. Vou caminhando o meu caminho. Vou caminhando com vontade. Sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais estou perto de você. Se em vez de noite fosse dia, o sol brilhasse a poesia, e em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de houver só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada uma outra sombra a me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho sem carinho. Vou caminhando o meu caminho. Vou caminhando.